A vida boa pra quem fecha, pra quem abre, grave, acaba rápido, conforme os créditos. Viagem no automático igual Tesla, teleconsulto médico, mandou sair das telas. Eu não entendo a maioria, todos rezam pelo pão, eu peço sempre outra padaria. Se a gente só seguisse rumo à grumaria, minha paz transformaria aquelas bocas numa drogaria. Na gaveta meias toucas e umas porcarias, desse pouco ela vem louca, calça coladinha. Me leva a fazer coisas que eu não tô afim, me odeio por vencer na vida e quem não gostaria. Deixa a bola rolar, tipo eles, mas com mentalidade. Aquele que te fode com classe, tipo TikTok, um pornô camuflado. Eu tenho um estoque pra um colapso na rádio. É estranho como amor é parecido com a raiva. Guardei na garrafa, eu levei e joguei no mar. Compartilhando amor, mas com ciúme igual homenagem a ritual. Muitos anos preso no after ou em coisas do passado. Na ansiedade evita atuar. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Aquele com a luz, aquilo que cê busca. Muito mais tranquilo do que lúcido, eu carrego a cruz. Transforma a sua sala no estúdio. Bêbado do sangue de Jesus, eu excluo todos eles. Germes e todo o dinheiro sujo. O dinheiro digital também é sujo. Cê tem seu tempo todo no seu pulso. Qual é, mano? Correto. Da baixadeira eu sou, eu tô querendo descansar. Foi mal, foi mal, foi mal. A última. A última, prometo. Sejam meu alicerce, que é por pisar na cara deles, sem um remorso de sempre. Algumas delas são Scotts, mas me chamam de Travis. Eu tenho um punch, mas derruba a maioria no jab. Eu espanco a sua mente, feito crumble no deb. Todo sexo que eu faço é tântrico, leque. Eles não sabem o tanto que a minha alma te serve.